Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui na bancada a gente tem uns novos integrantes, então aqui à minha direita eu tenho o Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme, e qual é o seu destaque? Boa noite, galera. Destaque vai para a derrota do Grêmio contra o Rosário, perdendo em casa de 1-0, gol de Marco Rubem. Já do lado de Guilherme eu tenho o Vinícius Diniz. Boa noite, Vinícius, e qual é o seu destaque? Boa noite a todos. Meu destaque hoje é o empate do Corinthians ontem no Uruguai contra o Nacional. Muito obrigado, Vinícius. Já no meu lado oposto aqui eu tenho um veterano da bancada, Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a semifinal da Liga Europa. Vila Real saiu na frente, 1-0 no Liverpool. Já aqui à minha esquerda eu tenho o Luiz Freire. Boa noite, Luiz, e qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. E meu destaque vai para o jogo entre São Paulo e Toluca pela Libertadores, que com o Morumbi lotado. E por falar em Libertadores, vamos começar falando do Corinthians. Então, pode tocar o hino do Timão, por favor. O Corinthians que empatou ontem contra o Nacional lá no Uruguai. Foi um resultado razoavelmente bom, se a gente for pensar pelo fato de o Corinthians ter o tempo todo tomado muita pressão do time uruguaio. Não teve. Não deu nenhum chute a gol. O Corinthians conseguiu segurar o Nacional e agora vai trazer o resultado pra cá. O que vocês acharam da atuação do Timão? O Corinthians, no meu ver, fez a proposta dele de tentar defender, não tomar um gol fora de casa, que é ótimo pra eles decidir em Itaquera. Mas eu acho que no finalzinho ali o Corinthians teve uma chance de fazer um gol, que a pressão do Nacional é aquela pressão mais psicológica do que de futebol mesmo, porque no futebol o Corinthians é bem melhor. Não sei se o resto da bancada concorda comigo. Concordo, o time do Corinthians é superior ao do Nacional. Mas, pra mim, o Corinthians só não perdeu por conta da incompetência do Nacional ali, principalmente no chute do Nico Lopes, no primeiro tempo pra fora ali. E a proposta do Nacional é basicamente lançamento direto, eles não têm uma troca de passes boa. Eu acho que o time do Corinthians aí levou sorte pra partir de volta. Eu achei o jogo bem fraco também, achei que teve duas bolas ali do Nacional do Nico Lopes e a cabeçada no segundo tempo, não lembro de quem foi, que o Cássio pulou no canto pra pegar. Foi do Vitorino. Do Vitorino? Agora eu achei que o Tite errou na substituição ali quando ele colocou o Romero como centroavante. Eu acho que ali ele perdeu um pouco de força no ataque, porque o Romero quando entra, ele joga pelo lado, ele joga melhor. E o Tite tá insistindo com o Alaminegro, né? O Alaminegro tá jogando muito mal. O Marlon é mais jogador que o Alan Mineiro. Mas é aquela velha frase do Tite, né? Ele coloca quem merece no treinamento. Mas eu não sei, eu também não entendo a escalação do Alan Mineiro. E só pra lembrar que agora o Marquinhos Gabriel, ele tá pronto pra jogar pro Corinthians. Possivelmente, talvez, eu assim... Eu acho que não joga. Eu acho que não começa jogando. No jogo contra o Nacional, eu acho muito difícil ele entrar até no jogo. Mas talvez, se o Corinthians passar, o Tite pode até aproveitar. Mas assim, queria perguntar pra vocês também, vocês acham que o Corinthians, ele não propôs o jogo ou foi mais pressão do Nacional mesmo? Eu acho que a pressão foi natural, né? O Nacional tinha que sair pro jogo, mas o Corinthians abdicou de atacar. O Nacional marcou muito o Fagner e o Wendel, o Corinthians não tinha jogado, o Elias também foi muito mal, é uma válvula de escape pra equipe e não jogou bem. Eu acho que o Corinthians deixou de jogar mesmo, acho que... Não fez o que ele costuma fazer, mesmo jogando fora de casa, que é de tentar ficar com a bola, sair pelas laterais. Eles não fizeram isso, porque foi bem marcado mesmo. Agora, o Nacional foi pela força da torcida. Talvez tenha sentido também, né, um pouco da eliminação diante do Audax no Campeonato Paulista. Sim, pode ter sido isso, mas eu acho bem difícil, porque ele já estava com a cabeça ali na Libertadores e estava pensando ali. E o Nacional eu achei que ia jogar um pouco melhor, achei que ia atacar mais. Até pelo fato de estar jogando em casa e estar com a torcida. Achei que foi bem fraco mesmo o jogo. Podia ter sido melhor. Eu também não gostei do jogo, não teve muitas chances. Acho que o Cássio salvou umas duas vezes o Corinthians. O Nacional, como eu disse anteriormente, vai vir pra naquela pressão psicológica mesmo, pra ganhar Itaquera, que eu acho difícil. Mas se o Corinthians cair na pilha, como caiu no primeiro tempo, no finalzinho ali, o Nacional pode ter alguma chance, porque as chances reais são do Corinthians. Eu também concordo. Eu acho que o jogo do Corinthians vai ser completamente diferente do que foi ontem. E eu acho que o Corinthians passa até com uma certa facilidade aí. Só pra lembrar também que o Corinthians ele tem um tabu na Itaquera, que o único jogo que o Corinthians passou em mata-mata foi contra o Santos, na Copa do Brasil. Porque os outros jogos o Corinthians perdeu e não conseguiu passar. Contra o Guarani foi eliminado na Libertadores. Na Copa do Brasil, o Santos passou. Não, desculpa. Eu confundi aqui. O Corinthians não passou em... Não passou. Tô confundindo com o ele Santos. Ele tem uma média de 20% só no Itaquera. Foi 4 vezes eliminado. O Corinthians ele tem um aproveitamento muito bom como mandante no Campeonato Brasileiro. Mas em mata-mata jogos, já é outra coisa. Jogos mata-mata, o Corinthians não consegue colocar esse fator casa. Isso é um tabu a ser enfrentado. Até porque ano passado ninguém imaginava que o Guarani ia passar. E acabou passando e surpreendendo na arena. Na ida e na volta. Na ida e na volta. E tem um negócio que se o Nacional fizer um gol, né? Aí complica. O Corinthians tem que ganhar o jogo, né? Porque 0-0, um gol fora de casa é complicado. E qualquer empate... O empate é interessante pro Nacional, que vai levar pra prorrogação e pênaltis, né? 0-0. Mas 1-1, 2-2 já era. Já era. E é o tipo de jogo que o Nacional gosta, né? O Nacional não precisa sair pro jogo. Porque quem tem que fazer o resultado ainda é o Corinthians. Primeiro jogo 0-0. E com certeza vai ser muita catimba também. A gente já viu aqui no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras foi o mesmo. Muito e o Nacional catimba. Conseguiu o resultado no Allianz Parque. Mas assim, eu acho que são situações diferentes também. A situação do Corinthians com o Palmeiras. O Corinthians agora tem uma motivação muito maior pelo fato de ser mata-mata. E o Corinthians precisa ganhar de qualquer jeito. Porque se não ganhar, tá fora. Então... Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, porém, eu acho que o Nacional vai fazer uma catimba absurda contra a equipe do Corinthians. Eu acho que os times brasileiros ainda não aprenderam a lidar com a catimba dos times sul-americanos. Eu acho que eles caem muito fácil na catimba. Eu acho que eles chegam com um ar de superioridade, assim, falando que vão ganhar fácil o jogo. Aí pega esse Nacional, assim, que é catimbeiro, chega na hora do jogo lá que os caras começam a bater, a irritar, assim... Aí eles perdem a cabeça e acabam perdendo o jogo. Você pega como exemplo o jogo do Grêmio ontem também, que era favoritíssimo contra o Rosário em casa. Eu não sei se era favoritíssimo também. Favorito. Jogando favorito, em casa tinha a obrigação de ganhar, pelo menos. Mas o Rosário dominou o jogo, o Grêmio nem viu a cor da bola direito. Na minha opinião, a vitória foi merecida do Rosário, que ainda meteu uma bola na trave ali no primeiro tempo. O Vitor não, o Marcelo Groen ainda foi bem no jogo, defendendo algumas bolas. A chance clara do Grêmio foi aquela do Bolanhos, do Bolanhos, isolou a bola. Mas tava 0-0, eu acho. Como o Luiz disse, os brasileiros caem muito na catimba ainda e tem muito o que aprender. Acho que o Corinthians... Pode ser, se não fizer o gol no primeiro tempo, pode ser que o Nacional abuse da catimba. Eu não sei se vai ajudar muito, mas pelo que eu tava lendo, parece que o Giovanni Augusto se melhora, que ele teve uma melhora bem rápida. Se continuar assim, talvez ele já volte contra o Nacional. Mas eu acho difícil ele também entrar como titular, até porque ele acabou de. Ele está passando por uma recuperação. Talvez ele entre, sei lá, no segundo tempo. Depende do que vai acontecer na partida também. Às vezes, se o Corinthians já conseguir garantir o resultado... Nem coloca. Eu acho difícil o Giovanni Augusto jogar no segundo jogo do mata-mata. Vocês têm mais alguma consideração do Corinthians? Senão a gente já vai mudar de assunto. Quer dar um palpite? Acho que não precisa. Não, palpite tá muito longe. Então agora, mudando de assunto, a gente vai falar de um time paulista que também vai jogar Libertadores, o São Paulo. Então pode tocar o hino do Tricolor. Salve o Tricolor. O São Paulo que vai pegar o Toluca hoje no Morumbi. É um jogo que é bem meio difícil até falar os prospectos, né? Porque o time do São Paulo tem alguns jogos que jogam muito bem, tem alguns jogos que jogam muito mal. É uma interrogação sempre, né? É uma interrogação também o ataque do São Paulo. não se sabia quem substituiria o Calleri. Falava-se que o Allan Kardec estava passando mal, mas hoje ele falou que ele acordou outra pessoa, renovado. Imagina o que ele fez para acordar renovado. Vamos nem chegar nessa questão. Eu acho que a torcida não quer o Centurion, mano. Porque o Centurion ligou. Não, e pior que se o Kardec não jogasse, entraria o Centurion de qualquer jeito. Ou o Luiz Araújo, né? Não, ele tinha sido descartado. Imagina o Centurion como titular naquele ataque, sem Kardec e sem Calleri. A decisão mesmo, definitiva, vai sair nos últimos minutos ali no vestiário, mas ao que tudo indica vai ser o Kardec mesmo. E ainda não foi decidido também quem vai ser o goleiro, né? Tá mais pro Renan. O Renan tava contundido até pouco tempo, se não me engano. Sim, ele tava com apendicite, era apendicite. Aí o Denis foi expulso, ele já melhorou na hora, já queria jogar já. E vale lembrar também que o São Paulo vai ter apoio da torcida. Dessa vez o Morumbi vai lotar de novo, né, Libertadores. 60 mil pessoas é o que a torcida espera que aconteça. Mas como que vocês acham que vai ser esse jogo? Vocês acham? 50 mil vendidos aqui no nosso dado. Provavelmente vai ter 60 mil. Não sei, hein? Contra o River falaram 60 e deu 51. Mas contra o River a diretoria não esperava um público acima de 60, por isso a disponibilizaram... A diretoria de São Paulo já tá esperando... Mas já teve uma briga de provocação, diretoria e torcida nas redes sociais. Sim, sim. É estranho, né? É bem estranho. Mas o Toluca foi um time que surpreendeu até no grupo, que todo mundo falava que era o grupo da morte. O São Lourenço não conseguiu passar pra fase de mata-mata. O Grêmio ficou em segundo e o Toluca ficou em primeiro. É um time que, principalmente lá no México, é um time muito forte. É muito forte. Então, assim, o São Paulo, ele precisa de qualquer jeito fazer gols aqui. E se tomar, vai complicar no próximo jogo. É a minha opinião. O que vocês acham? Pode falar. Não, pode falar. Não. Eu acho que vai ser um jogo muito duro no Morumbi. Acredito que o São Paulo vença, mas com muitas dificuldades. Eu acho que o gol sai no segundo tempo, inclusive. Não acredito que o São Paulo abra uma grande vantagem pro jogo de volta. Você está torcendo para isso? Não, eu torço para que haja um espetáculo. Bom jogo. Campo, exatamente. Um bom jogo. Estou torcendo pro Brasil na Libertadores. Mas, além disso, o Wesley pode entrar também nesse time. Eu não sei se é um reforço ou é um problema. A torcida do Palmeirense não gosta dele, não. Mas apesar que o Wesley, no último jogo... Jogou bem. Ele e o Mena não pararam de correr. Eu acredito que hoje seja um bom jogo pro Kardec. O Kardec que tá jogando mal, pode mostrar hoje, né? Chance dele. O Kardec não joga hoje. Chance dele mostrar. Ganhar algum espaço no elenco, né? E o São Paulo é meio incógnita nesses jogos, né? Porque tava indo tão bem na Libertadores, parecia que ia deslanchar e pegou e perdeu pro Audax. Aí então parece que o São Paulo tá jogando pôquer, assim, às vezes. Mas é exatamente isso que o São Paulo tá fazendo. Mas eu acho que em Libertadores o São Paulo tem uma aura diferente, não sei. É a competição do São Paulo. De 7 sobre isso. Você acha que ganha hoje? Eu já acho que ganha 1-0, como já disse, jogo difícil. Eu acho que o São Paulo tem que tomar cuidado, porque no jogo contra o River, tudo bem que era a fase de grupo, fez 2-0, mas tomou aquele golzinho ali no final. O São Paulo tem que tomar cuidado, principalmente na defesa. Sim. Porque se fizer 1-0, pra mim já tá bom pro São Paulo. Eu acho que vai ser 1-0. Não pode tomar gol, porque se for pra jogar lá no México tem altitude também e lá os caras são complicados. O Grêmio foi lá e jogou mal lá. Não, perdeu com um a mais. Perdeu com um a mais. Não, e o Toluca, se eu não me engano, ele arrancou um empate do Grêmio na Arena, não foi? Foi, acho que foi 1-1, não tenho certeza. Foi 1-1. Não, foi o Toluca e Grêmio na Arena, foi 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio. Mas eu acho que dos brasileiros... Esse é o confronto mais difícil, na minha opinião. Por tudo que envolve, não só a questão de o Toluca ter sido um time que tem surpreendido os outros, mas também por tudo que acontece com o São Paulo, a gente não sabe qual que vai ser o time, a gente não sabe qual vai ser a postura do time. Então eu acho muito difícil a gente falar. Por exemplo, o Corinthians e Nacional, assim, se a gente for pensar em termos naturais, o Corinthians passa. Por questão de técnica, tática, tudo. O Atlético Mineiro, idem, conseguiu arrancar um empate contra o Racing. Difícil jogar lá. Jogando bem ainda. O Atlético perdeu muita chance de gol. É o Robinho. O Grêmio foi uma decepção, né? Mas a gente já falou aqui. Eu acho o Rosário mais forte que o Toluca. Você acha? Eu acho. Eu acho que o Rosário é mais forte que o Toluca lá na Argentina. Tanto que, por exemplo, o Rosário jogou contra o Palmeiras aqui no Allianz. Assim, é lógico que no segundo tempo o Palmeiras sofreu uma pressão absurda do Rosário, mas conseguiu ganhar pelo menos 2-0. Foi 60% de posse de bola pro Rosário, quase 70%. Foi um jogo bizarro. Por aí. Foi uma partida... Foi um jogo... Pra salvou muito. E assim, o Palmeiras conseguiu arrancar 3-3 lá na Argentina. Então eu acho que o Toluca é. Eu acho que o Toluca. Na atual situação, o Toluca é melhor do que o Rosário. Depois do jogo, assim, é meio difícil você opinar, porque o Rosário agora saindo na frente, você pode falar que o Rosário é mais forte que o Toluca. Sim. Mas anteriormente, assim, você pode colocar nesse sentido, que o Rosário tem um plantel melhor do que o Toluca. Agora, Luiz, qual que você acha que é o time que vai jogar hoje? É o mesmo time que jogou contra o The Strongest, tirando o Caleri e entrando ali o Allan Kardec. Michael no gol? e sem Denis e o Renan Ribeiro ali substituindo. Ah, mas a ausência do Denis, na minha opinião, é um reforço. Sim, eu acho que o Denis, eu falo isso todo o programa aqui, o Denis não é goleiro pra um time do tamanho do São Paulo. E o que me deixa irritado nele é que quando ele falha no gol, ele não fala que foi falha dele. No último gol ele fala, posso até ter errado, mas o Balso tem que acertar que o Rodrigo Caio subiu errado na bola. Eu acabei errando. Ele ali sempre faz isso aí, ele assume a culpa e joga pra um cara. Joga pra alguém. Eu acho que ele tem má sorte também, ele toma uns gols meio estranhos, assim. Contra o River foi bem estranho. No Globo Esporte que contra o Aldax. O São Paulo tá atrás do Muriel pra jogar o Campeonato Brasileiro. Eu cheguei a ver isso também. Aí, vocês acham que é uma boa isso aí? Não. Eu acho que é meio que desrespeito com o Renan Ribeiro e com o Léo. É. Porque o Renan Ribeiro pra mim é um goleiro regular, assim, no mesmo nível do Muriel. E não precisa contratar outro cara pra... Rachar os goleiros, assim. Agora, vamos partir para os palpites. A minha opinião é que esse jogo vai ser 2x0 São Paulo. E para vocês? Para mim, 2x1 São Paulo. Para mim, 1x0 São Paulo. Para mim, 1x0 Toluca. 1x0 São Paulo. E agora, mudando, pulando o muro da Barra Funda, vamos falar do Verdão. O Palmeiras que está eliminado de todas as competições. Palmeiras que agora está se preparando pro brasileiro, então pode tocar o hino do Verdão, por favor. O Palmeiras, então, tá só treinando, não tem muito o que fazer. Adivinha pra onde eles foram? Atibaia. Ah, lógico, foi pra Atibaia? Né? Foram. O Luxemburgo que inventou essa história, aí os caras gostaram. E o pior é que o Luxemburgo, ele fala não, que o A de Atibaia é diferente, que tem... O Fabrício treinou pela primeira vez. A diária daquele hotel deve ser deve ser o valor da mensalidade aqui do Thiago Rio. Martins não achou o Fabrício no treino hoje. Thiago Martins tomou o rolinho do Fabrício hoje. Meu Deus do céu. Genial. O que está acontecendo com o Palmeiras? O Cuca, ele justifica a troca e ele pede confiança da torcida, então ele falou que ele sabe o que vai fazer com o time. Vamos ver o que ele vai fazer, porque, na minha opinião, essa troca foi muito idiota. Mas é só minha opinião, não sei a opinião de vocês. Pra mim foi uma das piores trocas da história do futebol brasileiro. Eu acho que junto com a do Barcos ali, hein? A do Barcos foi pior, hein? Eu achei péssima. Não achei ruim, eu achei péssima. Pegou mas naquela por empréstimo época, 4 caras que nem jogaram. Mas naquela época o Palmeiras devia 7 milhões, eram 5 milhões e meio pro LDU e 1 milhão e meio pro Barcos. E o Palmeiras não tinha condições nenhuma de pagar. Então o Grêmio ficou com aquela dívida, que eram 7 milhões, e vieram aqueles jogadores, os quatro, né? Que era Léo Gago, Wilson... Rondinelli, né? Rondinelli e Leandro. Rondinelli nem chegou a jogar pelo Palmeiras. Jogou um jogo. Eu não achei tão ruim, por esses 7 milhões. Mas essa troca, a de agora, achei... Mas falam nos bastidores que o Robinho não é um jogador... Uma flor que se cheire em termos de grupo, né? Então, às vezes... Porque eu tava vendo, inclusive, eu não lembro se foi no Bem Amigos ou no Bate-Bola, eu acho que foi o Leão que falou isso. Ele falou, se mudou, é porque tem alguma coisa acontecendo. Sim, foi de repente. Eles não tirariam, um jogador que fez golaços em um dos rivais no São Paulo, que foi decisivo até, se parar pra pensar, jogou bem na Copa do Brasil, enfim. Eles não tirariam à toa. Essa é a minha opinião. Mas você vê a postura do Robinho... Nos últimos jogos, desculpa interromper. Não, pode falar. Pode. A postura do Robinho é totalmente de desânimo. Não, com pelo certeza, menos pra mim. Certeza. Quando eu vejo ele em campo, pra mim ele tá jogando futebol na casa Mas dele. Mas eu acho que não é só ele no elenco do Palmeiras. Eu acho que, além do Robinho, tem muitos jogadores que parece que estão caminhando no campo ao invés de jogar. O Arouca, por exemplo. É um jogador que ano passado jogou bem, principalmente quando era Arouca e Gabriel. Esse ano o Arouca tem feito partidas bem ruins. Tá muito aquém do que ele pode fazer. O Lucas também. Depois foi expulso lá na Copa do Brasil. O Lucas jogou bem a Copa do Brasil. Fez um ano muito bom. Eu acho bom lateral o Lucas. Mas caiu muito de produção, né? É muito, é bizarro o que aconteceu com o Lucas também. São jogadores de uma temporada só. O Lucas, por exemplo, jogou bem no Cruzeiro só. No Botafogo, né? Botafogo. E eu tava vendo... Até aí o Gabriel também tinha jogado uma temporada bem. Mas eu tava vendo umas estatísticas do Lucas. Ele é um jogador que, na presença do Gabriel, ele melhorava muito de rendimento. Ah, o Egídio também. O Egídio também, né? Então, eu não sei. Eu acho que o Gabriel, ele é a grande peça-chave do... É, ele que do elenco do Palmeiras. Meio que escorregou ali no gol, na Vila, não foi? Foi ele. Marcou errado. O Zeca driblou. Acho que ele tá sem tempo ainda. Às vezes o jogador não volta no mesmo nível que ele tava depois da lesão. Pode ser isso que tá acontecendo com o Gabriel, por exemplo. Não, e vale lembrar que o Palmeiras agora só tem um meio campo, né? Porque o Cleiton Xavier. Tem o Cleiton Xavier. Felipe Gabriel rescindiu o contrato e o Moisés tá machucado. Dá até vergonha, né? Porque Fabrício pode... Se fosse Felipe Gabriel, eu teria vergonha, de verdade. Ele foi pro Palmeiras, ele jogou uma partida que foi contra o Vasco. 20 minutos. E perdeu, foi 2-0 o Vasco no Allianz Parque. O Vasco tava lutando pra não ser rebaixado. Felipe Gabriel não jogou, só ficou machucado. E segundo a diretoria do Palmeiras, foi uma rescisão amigável, né? Deve ter sido assim, ó, parabéns por não ter feito nada, pode ir. Foi tipo isso. Eu fico imaginando onde esse cara vai jogar agora, né? É capaz que... Não, mas ele é jogador de empresário, né? Então ele arranja clubes. É capaz de começar a fazer gol agora que saiu do Palmeiras. Sempre acontece isso. Pior que é verdade. O Palmeiras precisa de um meia, né? Tem só o Cleiton Xavier, Fabrício. Mas o Fabrício pode jogar no meio. Falaram do Fabrício como meio ali, mas no Cruzeiro ele jogou diversas vezes no meio e até foi bem em algumas partidas. E aí tem os nomes que sondam aí, mas não dá pra saber o que vai. Mas o Palmeiras depender de Fabrício no meio de campo não, é complicado. Mas uma coisa que naquela época que o Palmeiras dependia do Josimar no volante. Ah, é um bom jogador, né? É, mas o Palmeiras tem mais um mês aí até começar o Brasileiro, se não me engano, mais que um mês. Dia 14 de maio, né? Allianz Parque contra o Atlético Paranaense. Então tem que contratar o meio de campo, senão se ficar dependendo do Cleiton Xavier, a gente já viu no que pode dar na temporada passada. Mas o que eu acho muito estranho da gestão do Alexandre Matos é que com todo esse dinheiro que o Palmeiras gastou, com esses jogadores que ou se machucaram, nem jogaram, ou se machucaram e não jogaram, que foi o caso do Felipe Gabriel, enfim. Por que não contratar um cara bom, com nome... Porque o preço que você vai gastar, sei lá, com quatro jogadores, você consegue gastar em um cara. É, o Atlético Mineiro fez isso, né? Trouxe Robinho, Cazares, já tinha o Dátolo, tinha o Luan, tinha o Prato. O Matos trouxe alguns jogadores que jogaram bem, mas esse ano não renderam. O Eric jogou bem no Goiás. Eu acho que é muita aposta que o Palmeiras faz, aposta desnecessária. E o Regis também fez um bom campeonato brasileiro pelo Sport ano passado, mas também não rendeu. Ele está indo embora também. Tá na lista de dispensa. Jogou o quê? Uma vez ou duas com o Palmeiras? Jogou bem pouco, não sei. Jogou pouco. Nem no Sport ele jogava muito. Ele era a reserva do Diego Souza. Ele jogou bem no ano passado, no brasileiro. No começo do brasileiro foi bem. Nas 10 primeiras rodadas ele marcou acho que 4 gols. E o Eric também. E esse ano não fez um jogo bom pelo Palmeiras, o Eric. E agora tem a disputa do Roger Guedes com o Eric, né, no elenco do Palmeiras. E o Cuca, pelo que a gente tem visto, ele tem optado por colocar o ex-jogador do Criciúma ao invés do Eric, que foi uma contratação que muita gente gostou na época, né, porque o Eric foi uma promessa, foi a revelação do Brasileirão, inclusive. Então, o Cuca não tem aproveitado o Eric, não tem pensado em colocar o Eric pra jogar, nem que seja, sei lá, Palmeiras tá goleando, vamos colocar o Eric. Nem assim o Cuca coloca. Então, o Cuca também é um técnico muito teimoso, o pessoal fala, né? O que ele quer vai ser isso e não vou mudar. Então, talvez essa troca do Robinho e do Lucas com os dois do Fabrício Cruzeiro, Fabrício Fabiano. Parece uma sertaneja. Fabrício Fabiano. Talvez tenha sido também muito em função do que o Cuca falou pros diretores do Palmeiras. É, eu acho que a troca mesmo, não sei se vai dar certo, espero que dê. Pro futebol. Por que você espera que dê? Você torce para que dê certo? Eu espero que os jogadores que o Cuca trouxe saibam jogar no time quando entrarem. Por que você quer que dê certo? Mas tá na cara, né? Se o Cuca perder uns 5 jogos aí dos primeiros 10, vai ser... Porque o cara fala que tá com tudo na mão, vamos ver o que ele vai fazer. Mas a gente ainda nem tem... Não tem que dar palpite com o Palmeiras. A gente pode dar palpite no jogo treino de amanhã do Palmeiras. Palmeiras em Atibaia. Enfim. Parece que o Juninho pode voltar, né, do Aldax, de empréstimo. Nossa. Juninho meia. Meu Deus. Seria o camisa 10. Tava no Aldax, né? Camisa 10 do Palmeiras. Meu Deus do céu. Mas a gente não tem nem palpite por lá, a gente não tem competição para falar do Palmeiras, então hoje vamos mudar de assunto. Agora a gente vai descer a baixada e falar do Peixe. Pode tocar o hino, por favor. Ah, o Santos que pega o Santos do Amapá hoje no, na Vila Belmiro. Um jogo que ninguém imaginava que ia trazer pra cá, né? Porque o... era pro Santos ter ganhado lá no Amapá. Você jogou com o time reserva, né? É, foi com o time reserva. E aqui também vai ser com o time reserva. São quatro titulares só. Imagina eles se poupando. O Santos do Amapá passa. Imagina. Vai ser histórico. Ia ser histórico na Vila Belmiro ainda. Não, pelo menos alguns Santos tem que ganhar na Vila hoje, né? Pior que é verdade, nossa, né? O Santos vai sair com vitória hoje, com certeza. Qual? Tu. Aí que tá, aí que é a grande questão. Pra qual Santos você vai torcer hoje? Ah, pro Santos, né, mano? Mas os jogadores do Santos Amapá, inclusive, tá vendo uma... Devem estar felizes de vir pra cá, né? Não, o objetivo deles, inclusive, não é nem passar. Era vir pra Vila Belmiro e jogar aqui. E isso que é legal da Copa do Brasil, né? Alguns times que a gente... Eu nunca tinha ouvido falar do Santos do Amapá, inclusive. Também não. Não, novidade. Por exemplo, vai ter Botafogo e Coruripe. Nunca tinha ouvido falar de Coruripe também. Já jogou contra o Palmeiras. Não era o do massagista que dava cambalhota isso, lá? Isso, o massagista que dava cambalhota. Cara, eu não lembro disso. Nossa. Não lembro disso. A Copa do Brasil é legal por causa dessas histórias, assim. Teve uma vez que um time veio do norte de ônibus, se eu não me engano. Foram uns 2-3 dias foi de viagem. Foi o Sampaio Correia. Foi o Sampaio Correia contra o Palmeiras. Não lembro se foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras, eles vieram de ônibus. Foi um time assim que não tinha muito dinheiro, que veio de ônibus, mas os caras perderam, lógico, eu não lembro agora. Mas a alegria dos caras jogar bola aqui em São Paulo é boa pro futebol. Objetivo, sim, sim. E eles ganham dinheiro, né? Ganham. O objetivo deles é levar a segunda partida. É tentar levar o segundo jogo, né? Eu acho que o regulamento da Copa do Brasil tinha que dar a renda. Já que eles... É muito difícil falar isso. Tinha que dar uma boa parte dessa renda do jogo de São Paulo pra esses times aí que não jogam campeonato nenhum, jogam metade do ano só. Eu não sei quanto que eles ganham, mas eles ganham alguma coisa. Não sei. Mas ganham, eu acho ganham. Que eles ganham mais no jogo da ida. Que eles abrem o portão pra torcida. Não, eles ganham se passar, se conseguirem levar pra um segundo jogo. É. Eles ganham dinheiro. É, né? Não sei quanto. É, agora o... Ah, deve ser pouco dinheiro também, tratando sim, esse dinheiro. Sim, agora o Dorival Júnior vai levar o time... praticamente reserva. Eu vi que eles pegaram um jogador, tava lendo hoje, pegaram um jogador do Santos B, que tá emprestado, ele é do Juventus aqui da Moca, e o nome dele é Ourinho, nunca tinha ouvido falar, e vai ser levado pro jogo hoje. E é, ele... isso que é legal do Dorival também, ele sempre tenta aproveitar novos jogadores, é lógico, o que eu gosto do Santos é que ele consegue fazer um equilíbrio, jogadores experientes com jogadores mais novos. Eu acho que isso é uma filosofia que os times aqui, não só o Santos, mas os times brasileiros deveriam adotar. Até porque o futuro do nosso futebol não estão nos medalhões que voltam pra cá, e sim nos que vão pra lá, né? Então, eu acho que essa é uma postura muito legal do Dorival. E só pra informar a bancada, teve uma discussão na diretoria do Santos pra aprovar ou não o balanço das contas do Santos e do Modesto, né? E acabou que eles não aprovaram o balanço das contas por 83 votos a 81. Só pra deixar aqui na bancada essa informação. E fazendo um gancho com isso, o Santos, por mais que tenha chegado na final da Copa do Brasil, agora tá na final do Paulista, é um time que tem sofrido financeiramente. O Santos tem buscado novas alternativas pra curar esse problema financeiro. Fez contrato com o Esporte Interativo agora. A Capa, que é a patrocinadora, a marca que faz material esportivo para o Santos. Na verdade, eles só patrocinam, parece que o Santos, é outra forma que o Santos que produz a própria camiseta. É um lance meio diferente dos outros clubes do Brasil. É, um clube inglês já fez isso, fugiu o nome agora, Southampton. Acho que eu acho que foi esse mesmo. Ficou uma temporada assim, fazendo o material esportivo deles. Mas depois já viu. A Roma outro. Fez isso também uma época. Mas o Santos tem buscado alternativas, até porque se a gente for parar pra pensar, o potencial de sócio torcedor do Santos não é grande. Não é tão grande quanto no Palmeiras, do Corinthians, São Paulo. E eu acho legal isso, o Santos tem tentado buscar novas alternativas. Tem que fazer uma administração mais sustentável, né? Querendo ou não. Santos não tem um patrocinador master, né? Eu acho que não. Não. Faz tempo, então, né? Então isso faz muita falta. Faz, né? Muita falta. Eles têm contrato pontual, assim, de um jogo. É uma grande renda ainda. E tem pouco ainda contrato pontual. Sim, tem pouco. O Santos, ele tem um patrocínio na omoplata, né? No ombro aqui. É de uma empresa de companhia aérea. Mas de resto, eu acho que não tem mais nenhum, se não me engano. É, e só depender da torcida não dá, porque são 12 mil torcedores, o que não dá renda nenhuma praticamente. É, e o Santos quer jogar lá também, por exemplo, tinha a possibilidade de jogar no Pacaembu na final, não quis. Eu acho que foi mais uma superstição isso, da última vez que eles perderam pro Ituano, né? Eles levaram. Imagina, pro Pacaembu. É. Foram os dois jogos do Pacaembu. Foi os dois. E o Santos acabou perdendo. Eu acho que na Vila a chance do Santos ganhar é maior que no Pacaembu. É, com certeza, eu também acho. E mesmo o Santos estando numa situação financeira ruim, tem um time forte, né? Os 11 do Santos eu acho muito forte. É, pra mim, os 11 no papel são os mais fortes de São Paulo. Paulo. Sim. Eu também acho, concordo. Mas eu acho que o Santos, por mais que tenha um time forte em termos de coletivo, de papel, enfim, eu acho que não é um time que ainda está preparado pra jogar um Brasileirão, por exemplo. Eu acho que ainda precisa de algumas peças. Porque é muito limitado o elenco, né? Do Santos. Porque o Brasileirão, você precisa de um elenco bom, não só os titulares. E eu acho que os substitutos do Santos não me agradam muito. Ah, tem o meio campo ali, é alguma coisa, Bueno, esqueci. Vitor Bueno. Esse também tá surgindo agora. E o Santos vive disso, né? Começa mal no Brasileiro, aí coloca uns três meninos da base lá pra jogar, aí sobe, chega perto da Libertadores e vende depois por 100 milhões de reais. Lá. Parecia que ia ser difícil, né? Encontrar um novo jogador na posição do Giovani, do Marquinhos Gabriel, e do nada apareceu o Vitor Bueno. É, mas eu acho que na titularidade o Santos tá bem oferecido. Por exemplo, o Vitor Ferraz, que é lateral. Por exemplo, você não ouve falar dele direto, mas é um jogador com regularidade, pelo menos. Sim. Zeca então, também. O Zeca. Tantos outros jogadores aí, o Renato fez mais de 300 jogos lá no Santos. Thiago Maia, volante. É, ele é um bom volante. É, eu acho que os 11, como o Luciano falou. Eu falei. O Guilherme falou. É, tá muito bem oferecido. É, agora acho que era só isso que a gente tinha que falar sobre o Santos. O Santos agora também se prepara pra jogar a final do Paulista, que vai acontecer nesse final de semana, o primeiro jogo. Então a gente vai pra um breve intervalo e a gente já está de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. O ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. I know. Estamos de volta e agora só para terminar o assunto Copa do Brasil, o Vasco ganhou ontem, foi ontem, né? Foi ontem. Obviamente, pergunta burra. O Vasco perdeu, ganhou de 2-1 do Remo e além disso o Goiás foi eliminado para o River do Piauí. E agora falando um pouco sobre a Copa do Nordeste, a gente só vai passar os resultados. Na verdade um resultado só, o Santa... Final, né? Exatamente, o Santa Cruz venceu por 2-1 o primeiro jogo. Lá no Arrudão, jogando lá em casa. Lá no Arruda. E agora, o segundo jogo vai ser do mando do Campinense. Luiz, adivinha quem fez o primeiro gol do Santa Cruz? Grafite, né? Tá fazendo gol pra caramba. É o exército de um homem só, né? O Santa Cruz. Santa Cruz. E ainda, a gente tem que falar um pouco mais sobre Libertadores, óbvio, porque tiveram alguns jogos ontem e vão ter outros hoje. O Independiente del Valle pega o River Plate. E além disso, o Cerro Porteño pega o Boca Juniors. Agora, se a gente for parar pra pensar, a gente não falou direito dos outros brasileiros que jogaram na Libertadores. Então, pra começar a discussão, vamos falar um pouco sobre a atuação do Atlético Mineiro, que foi lá fora jogar contra o Racing e conseguiu sair com um empate, um resultado muito bom. O que vocês acharam da atuação do Atlético? Acho que o Atlético podia ter vencido, né? É, achei um resultado ruim pro Atlético, porque jogou bem o Atlético. Chance clara do Racing, que eu me lembro, teve a do Lisandro, né? Na trave. Uma paulada que acertou a trave lá. Robinho teve uma chance clara ali, né? Tentou dar de cobertura no goleiro ali, e... acabou indo pra fora. Mas por pouco não... Mas ainda assim o Atlético jogou bem. Jogou melhor. Teve jogou uma bem. Defesa só, que eu me lembro, assim, teve uma defesa do Vitor, que foi difícil até. Sim. Ficou considerada entre uma das melhores aí dos jogos de ontem. Mas o Atlético devia ter ganhado. E podemos ter aí um confronto brasileiro nas quartas, né? Se o Atlético e São Paulo passarem, Atlético e São Paulo nas quartas. Já aconteceu essa... Nas oitavas. Já ficaram no grupo e passaram para as oitavas jogando junto. Que foi aquele jogo do Ronaldinho, né? Deu um baile no São Paulo, no Independência. Foi Libertadores da lateral lá? O Luiz ficou triste? Você ficou triste, Luiz? Fiquei feliz, né? Porque o Ronaldinho, há tempo a gente não viu uma boa atuação desse craque brasileiro. Então, fiquei feliz. Mas o jogo de ontem, o Atlético podia ter saído com a vitória, sim. Porque jogou bem, jogou melhor. Agora, pra voltar aqui e jogar no Independência é bem mais tranquilo, dá pra ganhar o jogo. Eu acho que vai ter um resultado não tão elástico, mas acho que dá pra sair uns 2-0. É, uns 2-0 dá pra sair. O Marcos Rocha pediu o jogo no Mineirão, você viu? Pediu o jogo no Mineirão. Ah, mas ainda assim dá pra fazer 2-0 e classificar pras quartas de final. Eu não sei, eu acho que dos brasileiros o Atlético Mineiro é o grande postulante ao título da Libertadores. Eu acho que o Diego Aguirre é um baita de um técnico para Libertadores. Ele já chegou na semifinal com o Inter ano passado, fazendo o time jogar bem. E esse ano agora ele chegou com peças experientes já. Prato, Robinho, o Dátolo, trouxe o Casares, que também joga demais. O Casares joga muito mesmo. E aí colocou o Aguirre ainda, que é um técnico de Libertadores. tá, eu acho que o Galo chega longe. O elenco do Atlético é muito forte, né? Eu acho mais forte que desses quatro. Eu acho o elenco do Atlético entre os brasileiros o mais forte atualmente, assim. Você pode pegar o resultado fora de casa 0-0 e compara com o do Corinthians. Pra mim, o Galo tá numa situação muito melhor que o Corinthians. Eu também acho. Mesmo tendo o próximo jogo em casa, ambos os times, o Galo tem um plantel bem melhor do que o time do Paulista. Dá pra ter mais confiança, né? Eu acho que é muito raso também falar isso, até porque o elenco do Corinthians, a gente não esperava isso, entendeu? O Tite é um técnico que tá conseguindo tirar leite de pedra desse elenco, se a gente for parar a pensar. O Osório fez isso com o São Paulo ano passado. Colocou o time em quinto lugar fazendo o time tirar leite de pedra. Então, e o Galo, ele tem um elenco muito bom, então a gente já espera que ele vá bem na Libertadores. Eu acho que dos brasileiros, o Galo vai ser o que vai chegar mais longe. Se bem que o Racing eu acho mais forte que o Nacional. Eu acho mais forte. Por questão de tradição mesmo, o Nacional é uma camisa que pesa numa Libertadores. O Racing, é lógico, a torcida do Racing, ela é exemplar, se a gente for parar a pensar. Dá até a inveja, né, a gente ver as torcidas da Argentina e comparar com as torcidas aqui do estado de São Paulo. Porém, eu acho que, em termos de Libertadores, jogar com o Nacional pesa mais que jogar contra um Racing. Mas a torcida do Racing não lotou o estádio ontem. Você viu vários lugares vazios ali nos entornos do estádio. Que não sei porquê, não sei se estava interditado também. No Grêmio também, na Arena, não tinha um grande público também. Acho que eles estavam com frio, hein, lá no sul. Do lado sul, tava meio vazio, as cadeiras do meio também. Aqui em São Paulo tá frio, imagina lá em Porto Alegre. Pois é. E mesmo o Aguirre fazendo um bom trabalho no último jogo do Mineiro, a torcida criticou, vaiou alguns jogadores, vaiou errado o Aguirre. Isso, não dá. Chamou o Aguirre de burro no último jogo. Começo do ano, ainda estamos em abril. E nesses jogos que a gente teve até agora, 2 gols só, né, em 5 jogos, muito pouco pra uma Libertadores, assim. É verdade. Hoje a gente pode ver mais gols, espero que tenha mais gols, principalmente nos jogos que importam pra gente, né, que é River Plate, Boca Juniors, enfim... Eu acho que o Galo passa, é a minha opinião. Também. Até porque agora o segundo jogo vai ser aqui, com o apoio da torcida. Independentemente se for no Mineirão ou no 8, eu acho que o Galo passa. Além desse jogo, teve que a gente já falou um pouco, que foi Grêmio e Rosário Central. O Grêmio perdeu de 1-0, um jogo que a gente estava esperando que o Grêmio jogasse muito melhor e acabou não jogando tão bem assim. O que vocês acharam desse jogo? Qual a opinião de vocês? O Grêmio começou a Libertadores de um jeito meio estranho, né? Tropeçando em casa. Foi praticamente como São Paulo, né? Sim, sim. Aí melhorou um pouco no final, conseguiu a classificação. E o jogo de ontem foi o reflexo do começo da Libertadores. O Rosário deu um baile. Foi péssimo o resultado, né? Foi péssimo. Muito difícil vencer o Rosário na Argentina. E deu um baile. O time do Rosário jogou muita bola. Marco Rubem é um ótimo atacante. Se não vier aqui jogar aqui em algum time do Brasil, vai direto para a Europa, para algum time grande, porque ele sabe jogar, tem noção de jogo, é forte. Chuta bem com as duas pernas, fez gol ontem. E eu acho que pra. Vai ganhar a bola de ouro desse jeito aí. É o Messi. Não, mas é um atacante muito mas bom. Mas eles falam isso lá na Argentina, que ele é um viu? Messi. Não tô falando. É igual. O... Tá vendo? Desculpa. Mas eles falam isso de todo mundo lá na Argentina. Sim, o Nico Lopes é o novo Suárez. O Nico Lopes, o Dybala é o novo Messi também. Os argentinos gostam de comparar. Mas agora, semana que vem, tem um jogo difícil e eu acho que o Grêmio não vai aguentar, não. Eu acho, eu confio no trabalho do Roger, eu acho ele um grande treinador. O jogo tá aberto, eu acho, ainda. Não sei. Eu acredito que esse jogo seja ou 1-0 pro Grêmio, aquele jogo assim feio, truncado, e o Grêmio consegue arrancar um gol e vai pros pênaltis, ou 2-1 pro Grêmio. Até mais porque o Rosário não tem uma característica defensiva. O Rosário vai pra frente todos os jogos. Sim, isso aí a gente pode perceber muito erro de defesa no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, foi 3-3. É um jogo. É um placar atípico, lógico. Se o Rosário claramente vai pra frente pra fazer o gol, o Grêmio pode explorar os contra-ataques. É uma alternativa. Bolanhas muito rápido. E no 3-3 o Rosário foi mal aquele jogo. Foi mal. Palmeiras... E outra coisa, e os gols do Rosário Central contra o Palmeiras, se eu não me engano, 2 foram de bola parada, não foi? E os 3 foram de falha da zaga. Falta boba. Então, De jogada ensaiada, né? No terceiro gol, no jogada segundo gol. Né? No segundo gol. Foi um foi péssimo uma bela jogada ensaiada. Eles já tinham feito isso em São Paulo e não marcaram. Eles fizeram igual na Argentina e não marcaram. Agora está nas mãos do próprio Grêmio, das próprias forças do Imortal. que mais morre. Ou não sei. Nossa. Que isso, o Grêmio é um time gigantesco. Grêmio tradicionalíssimo no futebol brasileiro, mas que não ganha alguma coisa faz 15 anos. Desde 2001. Né? Desde 2001. Não vence a Copa do, venceu a Copa do Brasil. É o maior campeão da Copa do Brasil. Junto com o Cruzeiro. Quatro títulos cada um. Enfim, a gente ainda vai ver o que vai acontecer com o Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai passar. Eu acho que não. Pra mim também não. Rosário vence na Argentina. Eu acho que o Grêmio se classifica nos pênaltis. Arriscaria esse palpite aí. Eu acho que... Enfim, eu já falei que eu tinha que falar sobre o Grêmio aí. Agora vamos pegar o avião. Vamos pra Europa falar um pouco desse continente maravilhoso. Agora o fuso horário muda, né? Pode falar, Giovanni Antonelli. É, o Liverpool que teve aquele jogo histórico contra o Borussia Dortmund em Anfield, perdeu hoje, fora de casa, para o Villarreal 1-0. E outro jogo que tivemos da Liga Europa, 2-2 entre Shakhtar e Villarreal. Se eu fosse falar, eu vou falar sobre o Liverpool, né, que eu sou um torcedor assíduo. You never walk alone. Eu nunca caminho sozinho. É, não sei se falaram aqui na bancada, tiveram... Depois de 27 anos, culparam a polícia pela tragédia lá em... Qual é o nome da cidade mesmo? Hillsborough. E tá... É, foi inocentes o... Os 96 pessoas que morreram foram inocentadas. Falaram que tava todo mundo bêbado lá, não sei o quê. Sim. Foi negligência policial. É, sim, foi. Sim. Demoraram 20 anos... 27 anos. 27 anos pra... Quase 3 décadas pra resolver um... Pra resolver um... É que, assim, um só curiosidade aqui. Nessa época que teve essa tragédia, a... O Reino Unido, ele era ministrado pela Margaret Thatcher. E ela era uma mulher, ela tinha uma linhagem bem conservadora com relação a isso. Inclusive, foi nessa época que ela criou uma legislação sobre a conduta dos torcedores. Então, ela insistia em falar que a culpa sempre era dos torcedores. Por causa daquele incidente entre Liverpool e Juventus. Na Champions. Foi na Bélgica, isso aí, que o Liverpool ficou 2 anos fora de competições europeias. Sim. E até hoje tem uma rixa entre as torcidas. Sim. E além disso, é que na Inglaterra... Acabou mudando o futebol inglês, né? Acabou mudando. É, mas praticamente. Mas mesmo assim, a Inglaterra demorou muito pra reconhecer que foi erro policial, né? É, enfim. Fora... Mas a torcida do Liverpool é um negócio sensacional. É. Quando eles... No jogo contra o Borussia Dortmund, no primeiro jogo, quando a torcida do Liverpool e a torcida do Borussia, que também é um negócio absurdo, cantaram juntos You Will Never Walk Alone, foi um negócio assim que eu nunca esperava ver no futebol. Sim, fizeram isso na Alemanha também. Fizeram na Alemanha também, eu só vi na Inglaterra. Não, na Alemanha fizeram também. Você se emocionou? Você ficou emocionado? Ah, é de se emocionar, né? Emocionante. Mas, se a gente for para pensar esse resultado de 1-0 lá na Espanha, é um resultado aceitável. Dá pra virar. Mas a gente pode destacar também o futebol espanhol. Sim, com dois. Pode ter uma final com dois espanhóis, não podemos descartar isso. Na Champions, dois espanhóis também. Na Champions também. Mas os espanhóis sempre estão indo bem nos campeonatos. É, o Sevilla sempre está na Europa League. O Sevilla sempre está no semifinal, final da Europa League. A Europa League antigamente era do Chelsea, né? Sempre estava por lá. Ganhou acho que duas ultimamente. Venceu em 2012. É, 2012 e 14, eu acho. Times portugueses também, né? Chegavam bem. É, o Benfica, se não me engano, ele... Foi o Porto perdeu uma final ou foi o Benfica? Não lembro agora. O Porto perdeu pro Chelsea. Eu lembro que ano passado o Porto perdeu pro Chelsea, bem desconhecido. É. Jogou a final do ano passado. Foi Sevilha, se eu não me engano. Foi Sevilha. Um time desconhecido de um país do leste europeu ali, que eu não lembro qual. Um país desconhecido também. Mas era um time bem pequeno. O Sevilha ganhou. Sevilha é o eterno campeão da Europa League, sempre tá lá. É, que saiu bem também, né, desse primeiro jogo aí, 2-2 na Ucrânia. Mas seria interessante o Klopp ganhar esse título, até pra... É, eu como torcedor do Liverpool, eu tô torcendo pra isso. Torce pra todo mundo. Não, Não, eu tenho dois times só, no mundo. Qual que é o primeiro? Juventus da Itália e Liverpool. Não, da Moca? Não, da Moca é da minha família, né? Da Moca é legal pra ir comer canoli. É, né? Eu vou lá comer canoli, depois eu como uma pizza lá na pizzaria San Gennaro, que é muito boa. Comecei na São Juventus lá. Ferraria Juventus também, que é muito boa, mas... É que eu não tenho time brasileiro, então fica difícil falar. entendeu? Daí, por isso que eu torço pros outros times. Você é um amante do futebol. Eu sou amante do futebol. Eu torço pela seleção brasileira, acima de tudo. Não, a seleção não. Não torce? A gente não gosta da CBF aqui. Não são só vocês. Ele também não gosta, não, da CBF. Mas alguém tem mais o que falar sobre o Liverpool? Eu acho que o Liverpool vai passar, vai pra final, vai ser campeão e o Klopp vai virar lenda. Escuta o que eu tô falando. O Klopp vai virar lenda do Liverpool. Vamos acalmar um pouco, porque você tá exagerando um pouquinho. Não, não tô. Você vai ver, o Klopp ele vai fazer uma revolução. The Special One? The Special One. Eu também acredito na classificação do Liverpool e no título, inclusive no título também. Eu acho que o Klopp pode virar lenda se ele ganhar a Premier League. Acho que o Liverpool quer ganhar uma Premier League. O Liverpool é o segundo maior campeão inglês e não tem... Não tem esse formato de pontos corridos. Os novos montes. Desde 95. É o mesmo que acontece com o Palmeiras. Tem 8 títulos e não tem um título de pontos corridos aqui no Brasil. O Liverpool tem 26. Não. 22. Títulos da Premier League? Não, é do 19. Campeonato inglês. 19. O Liverpool tem 19 e o Manchester United tem 20. Tem 20. Esse é o que eu confundo. 21? 21. Acho que é 22. 21. Não. Agora eu tava lendo outro dia que o Schmeichel, que é goleiro do Leicester, tá sendo... Pode ser campeão em inglês já agora. Vai ser campeão, né? É. Opa. É a maior torcida do mundo. Sim, aí eu tava lendo que o Schmeichel, a última vez que o Liverpool foi campeão inglês, o Schmeichel, o pai, era goleiro do Liverpool. Aí ele se transferiu pro United, foi 5 vezes campeão, se aposentou, o filho virou jogador profissional e vai ser campeão agora. E o Liverpool ainda não ganhou nada. Tudo indica que o Leicester vai ser campeão, estou torcendo para tal. É, porque o Tottenham empatou o último jogo, que era pra ter ganho. Se quisesse continuar vivo, agora o Leicester precisa de 3 pontos, eu acho. Mais uma vitória. É campeão. É verdade, porque o Tottenham empatou. Com o Ash Brownett, se não me engano. Um a um. Dois gols do Dawson, um contra e um a favor. É verdade. Quem diria, hein? O Leicester quase sendo campeão. O futebol está mudando. É o Aldax aqui, né? Porque aqui só está piorando. Mas isso aí acho que é um reflexo da distribuição de renda da Inglaterra. Que o último colocado ganha, acho que 100 milhões de libras, se não me engano. E... Não sei se esse valor, não, mas... 100 milhões de libras é... Não, são 99. 99 milhões e o primeiro é 123. A premiação é bem próxima. E acho que isso faz com que os times compitam. Acho que o elenco do Leicester é barato. Acho que é 100 milhões. 100 milhões comparado com os outros. O mais valioso é do Chelsea. 500 e poucos milhões de libras. Que não tá tão bem, né? E o Arsenal também, né? Acho que é o segundo, o terceiro elenco mais valioso. É, eu acho que é Chelsea, Manchester United, daí depois é Arsenal. Não é o City, será? Não, tem o City no meio. É verdade, esqueci do City. Acho que o City entra em segundo, não sei. É verdade. E agora... Mas a Premier League, a premiação dela, quer dizer que faz com que os clubes pequenos consigam um grande êxito. A gente poderia adotar isso no Brasil, né? Mas acho que os principais jogadores do Leicester, acabando essa temporada, devem ir embora, né? O Vardy, ele parece que ele vai renovar até 2019 com o Leicester. Se eu não me engano. É, agora o Mahrez foi comprado por 500 mil euros, né? Quando ele chegou no Leicester. E agora já vale uns bons milhões ali que já interessa time grande, Barcelona. Imagina se o Leicester ganha Champions também. Ia ser Eu acho que o objetivo do Leicester vai ser passar para as oitavas, pelo menos. Fase de grupo ali, eu acho que já é... Só o fato de jogar uma Champions League pro Leicester vai representar muito. Porque tava uma draga, o time subiu... E ninguém imaginava que ia ficar em primeiro, agora tá quase ganhando o título. Mas caiu ano passado, né? Tem o Ibrahimovic de bobeira aí no mercado, né? Vai que ele... Ia ser maravilhoso se ele fosse pro Leicester. Mas enfim, a gente já falou muito. Infelizmente, nosso tempo é curto, então a gente vai ter que finalizar o programa. Boa noite, Guilherme Pérez. Boa noite, galera. Muito bom o programa de hoje. É isso. Tchau, tchau. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, pessoal da bancada. Tchau, tchau. Boa noite, Giovanni Antonelli. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Até a próxima. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E um agradecimento especial ao nosso sonoplasta, Flávio Rangel. E amanhã tem mais. Até.